distante de tudo, tentando encontrar o seu mundo. Só eu e a solidão nessa estrada. Eu vejo marcas e pegadas que vão me guiando até você. Às vezes estou vendo, caminhando, pensamento viajando, e de repente é você. E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque. Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar. E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque. Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar. Nessa estrada eu vejo marcas e pegadas que vão me guiando até você. Às vezes escorrendo, caminhando, pensamento viajando, e de repente é você. E quando eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque. Minha boca, sua boca sem sussurrar, e uma lágrima escorrendo do meu olhar. Enquanto eu sinto o seu toque, a minha pele se arrepia e toma um choque.